Quero participar deste dia que é todo seu, lhe desejando saúde, amor e muita paz. Quero que você seja muito feliz, tenha novos sonhos para a sua vida, seu mundo, para estimular a sua alegria de ser alguém especial nessa vida. Parabéns pelo dia de hoje, por todos os dias, por esta data que traz mais um ano feliz, pois você é merecedor de todos os votos de felicidade. Que Deus lhe proteja, que a vida lhe abençoe, para que seus passos nunca se cansem de andar em busca de novos rumos, de um novo recomeço. Que neste dia se faça festa no seu coração, para que você sinta como é importante nesse mundo que Deus preparou, para que você fizesse parte e contribuísse com um pouco da sua alegria. Feliz aniversário e muitos anos de vida, afinal você merece, e ainda vai existir muitos sonhos para você realizar. Felicidades por este dia. Que Deus lhe anime nas horas difíceis e que você busque sempre a paz e a alegria de ser gente, de ser mais uma vida feliz nesse mundo que é seu. Parabéns e feliz aniversário!